A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia, está no ar mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas e que está conquistando a internet e a FM. Onda DX, um veículo da interação do ouvinte com o mundo do rádio da Rússia com os países de língua portuguesa. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Direto dos estúdios da Voz da Rússia na rua Piatnitskaya. Cartas dos ouvintes, participação especial, música e informações do rádio na Rússia e no mundo. Fique sintonizado. Estamos na Onda DX. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Cartas dos ouvintes. E agora registramos as cartas e informes QSL dos nossos queridos ouvintes, sempre atentos a tudo que acontece no mundo do rádio. E no programa de hoje, saudamos o nosso amigo do Facebook, é o ouvinte contribuinte da Voz da Rússia em Angola, é o José Manuel Lopassa Zé. Também o nosso abraço a todos os ouvintes em Moçambique, também em Angola, Cabo Verde, sempre curtindo essa Onda DX aqui na Voz da Rússia. Destacamos a mensagem da nossa ouvinte Silvana Nunes, que escreve na comunidade Onda DX no Orkut. Diz ela: tudo isso é fantástico. Desde criança sou fascinada por ondas curtas. Meu avô, imigrante de terras portuguesas, ficava quietinho escutando notícias de sua saudosa terra Portugal. Mais tarde conheci um avô de uma amiga que tinha um rádio amador. Eu passava horas sentada na porta do quarto, vendo aquele senhor trabalhar ou conversar com amigos em todo o mundo. Eu devia ter uns 12 anos e esse mundo já me encantava. Chamava-se ele Rizzi, família de Brasília. Sempre procuro me atualizar em relação a essa paixão, porém os meus sonhos estão muito distantes em acontecer. No momento fico pelejando com o meu rádio de pilha Sony, que ganhei recentemente, para captar ondas curtas à noite. Muito difícil por causa da falta de uma antena possante. Será que teria chance de colocar uma antena para melhorar a captação? Moro em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Você já entrou para a comunidade Onda DX no Orkut? Vá para buscar e escreva Onda DX. Entre e faça parte dos fóruns. Deixe a sua pergunta, faça o seu pedido. Comunidade Onda DX no Orkut. Atualidades do rádio no mundo. E em nossa participação no programa Onda DX de hoje, eu trago uma entrevista com o superintendente das emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Orlando Guilhom. Boa noite, Orlando. É uma satisfação receber você aqui no programa Onda DX da Voz da Rússia. Por favor, gostaria de um relato das novas mudanças no jornalismo e na estrutura de novos transmissores para as rádios MEC, AM, FM e também Rádio Nacional. Sim, nós já compramos, já foi instalado e deverá ser inaugurado agora após fase de teste o novo transmissor da MEC FM, que é um transmissor estado sólido, 35 kW, portanto vamos ter realmente, estamos tendo uma melhoria substancial na qualidade do som da MEC FM. Está chegando também o transmissor de 100 kg, na realidade são dois transmissores de 50 kW, trabalharão de forma conjugada, compondo, portanto, uma potência de 100 kW para a MEC AM do Rio de Janeiro, que há muitos anos não tinha um transmissor de boa qualidade. É um transmissor também em estado sólido, não é mais valvulado. Portanto, vamos conseguir também dar à MEC AM uma qualidade de som que ela não tinha há mais de 20 anos. Esperamos, com isso, atingir um universo de ouvintes muito maior do que o que é atingido hoje. Portanto, todo o estado do Rio de Janeiro e algumas franjas de Minas Minas Gerais e São Paulo, que são estados vizinhos, circunvizinhos ao Rio de Janeiro. Essas mudanças devem chegar também para a Rádio Nacional, na parte do AM e ondas curtas? Sim, já foram comprados na mesma fábrica RT, que é uma fábrica nacional lá do Rio Grande do Sul, uma das poucas que produz equipamentos de transmissão radiofônicos aqui no Brasil. Já foram comprados também outros transmissores de AM para a Nacional AM do Rio de Janeiro, um processo muito semelhante ao da MEC AM. São dois transmissores de 50 kW que vão trabalhar também de forma conjugada, portanto atingindo uma potência de 100 kW, coisa que a Nacional do Rio também já não tinha há muitos anos, né? Apesar da permissão ser para 100 kW, nós trabalhamos com 50 kW já há muitos anos. Então vamos voltar para a Nacional do Rio para 100 kW. E também já foi comprado transmissor de 50 kW para trabalhar na Nacional de Brasília no período durante o dia, porque à noite a gente costuma colocar uma potência maior e aí precisa de um transmissor de 600 kW, que é um transmissor que ainda está em fase de licitação de compra, mas já está com a parte de burocracia bastante encaminhada. Então em breve também à noite nós teremos na AM Nacional de Brasília uma potência de 600 kW, que é quase como se fosse uma onda curta. Em off, você falava pra gente também a mudança na questão do jornalismo da Rádio Nacional da Amazônia, que hoje é produzido em Brasília, né? É o nosso desejo, nós vivemos essa contradição já há muitos anos, para além da minha gestão. A Rádio Nacional da Amazônia, ela é uma rádio produzida em Brasília, o seu núcleo principal de produção de informação é feito em Brasília, e a transmissão é feita em ondas curtas para a região amazônica, o que dificulta muito a cobertura de eventos locais. Nós somos obrigados a deslocar, envolver em viagens, às vezes de dias inteiros, profissionais que estão, na realidade, sediados em Brasília. Isso transforma a produção de notícias cotidiana em uma produção com uma logística razoavelmente complicada. O nosso desejo é ter um pequeno núcleo, o principal núcleo de produção da Rádio Nacional da Amazônia, sediada em Manaus. Para isso, a EBC está reformando as salas antigas que a Rádio Brás tinha em Manaus, está recuperando essas salas, e no próximo concurso público, cujo processo de contrato deve sair ainda até o final desse ano e cujo processo de contratação se dará ao longo de 2011, nós pretendemos ter algumas vagas especificamente para esse núcleo da Amazônia, para que a gente possa finalmente começar a fazer jornalismo em locos lá na região amazônica, a partir de Manaus, mas se espalhando ali por toda a região amazônica. Falamos com Orlando Guilhon, superintendente das rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A nossa participação vai ficando por aqui no programa Onda DX. A todos uma boa noite e continue sintonizado na Voz da Rússia, em ondas curtas e na internet. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro!